tanta gente sofrendo, mas querendo viver. A escuridão das ruas não tem paz pra você. De repente uma luz brilha na escuridão. É a voz de Aoshua te dando a direção. Nas ruas não se vive em paz, troca de tiro a escuridão traz. Balas perdidas, pessoas sofrendo, morrendo nas ruas, ninguém nada faz. Olha, eu viverei, a palavra da vida nele encontrei. E Odier Vavier é o nome que estava oculto. E Odier se revelou. E Aoshua é o absoluto. Iodier Vavier é o nome que estava oculto. Iodier se revelou. E Aoshua é o absoluto. De amor, a luz que iluminou é Aoshua, com poder absoluto. Oh, oh, oh. Vida, paz e amor, a luz que iluminou é Aoshua, com poder absoluto. Nas ruas não se vive em paz, troca de tira a escuridão traz. Balas perdidas, pessoas sofrendo, morrendo nas ruas, ninguém nada faz. Com IA eu viverei, a palavra da vida nele encontrei. E Odier Vavier é o nome que estava oculto. E Odier se revelou. E Aoshua é o absoluto. E Odier Vavier é o nome que estava oculto. E Odier se revelou. E Aoshua é o absoluto. A luz que iluminou é Aoshua, com poder absoluto. Oh, oh, oh. Vida, paz e amor, a luz que iluminou é Aoshua, com poder absoluto.